os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... Richard nasceu Richard Wayne Pennyman no dia 5 de dezembro de 1932 em Macon, no estado da Geórgia. Terceiro de uma família de 12 irmãos, era o filho preterido pelo pai e que sofria deboches dos irmãos por já demonstrar uma sensibilidade típica do que é costumeiramente chamado de mariquinhas. Teve uma infância triste, afastado dos garotos de sua idade, também por causa de um defeito na perna esquerda, mais curta que a direita, o que impedia que ele brincasse normalmente. Aos 7 anos, sapateava nas ruas para ganhar trocados. Aos 8, ganhou um concurso local de talentos. Little Richard, Lucy. Billy J. Kramer e The Dakotas, Little Children. 1964. I'll give you candy and a quarter if you're quiet like you ought to be, and keep the secret with me. I wish they would go away, little children. Now why ain't you playing outside? I'm asking you, you can't fool me, 'cause I'm gonna know if you hide. And try to peep, I'm gonna treat you to a movie. Stop your giggling, children, do be nice, like little sugars and spice. You saw me kissing your sister, you saw me holding her hand, but if you snitch to your mother, your father won't understand. I wish they would take a nap, little children. Now why don't you go bye-bye? Go anywhere, little children. I know you would go if you tried. Me and your sister, we're going to stay. How can I kiss her when I'm ready to? With little children like you around, I wonder what can I do around little children like you. Diana Ross e The Supremes, Where Did Our Love Go? 1964. Gene Chandler, Duke of Earl. 1962. O fracasso do longa-metragem Head forçou o cancelamento da série de TV. Com a posterior saída de Nesmith, os Monks perderam a razão de existir. Michael herdou a Liquid Paper de sua avó e, tornando-se milionário, sempre recusou as propostas de tocar em uma reunião dos Monks. Só aceitou quando gravaram Justus, que não chegou a fazer sucesso. Monks, I'm Not Your Stepping Stone. Tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I'm not your stepping stone. I'm not your stepping stone. Not your stepping stone. I'm not your stepping stone. When I first met your girl, you didn't have no shoes. But now you're walking around like your front page news. You've been awful careful about the friends you choose. But you won't find my name in your book of who's who's. I said, I'm not your stepping stone. No, girl, not me. I'm not your stepping stone. Paul Denver, Children. Quais? Fever. Thank you.

Uma discussão sobre o emprego de uma orquestra no segundo disco ocasionou a saída de Banks, que foi substituído por Steve Howe, a tempo de gravar Jazz Album em 71, um sucesso comercial e de crítica que os lançou internacionalmente. Kay foi o próximo a sair da banda. Seu posto foi substituído por Rick Wakeman, que reforçou a integração da música clássica ao som do Yes. Fragile, 72, e Close to the Edge, 72, consolidaram a posição da banda entre os mais populares artistas da década, encorajando-os a arriscar ainda mais. Lançaram o álbum triplo Yes Song, 73, e o duplo Tales for Topography Ocean, 74. Yes, Love Will Find a Way. My soul. Rita Coolidge, All Time High. 1983. Teaspoon e Jin Chai, Mercedes-Benz. Another face, but I'm not up in the clouds. Flying in first class, no cash, not allowed. Asia could go where the cool ones go, down to Maurits or even San Paulo. Look at me, how can it be? I'm living on my own. Broken seller, can't you tell? I can't afford a phone. I work all day for little pay. Somebody make my life. Take me from the misery, the poverty and strife. I'm going back where I began, cause love is kicking in. On my knees, I beg of you, a red Mercedes Benz. Little retribution for the dissing of my friends. On my knees, I beg of you, a red Mercedes Benz. Oh no! For One, So Much in Love. 1994. As we stroll along together, holding hands, walking all alone, we will be so in love. Are we two that we don't know what to do? So in love. So in love. Make me love.

Secret Service, o Suzy. Cure, Friday I'm Love. 1992. I don't care.